ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Sala de Música, o instrumental brasileiro. Apresentação, Jorge Roberto Martins. Não faz tanto tempo assim, talvez alguns poucos acordes de tempo, Sala de Música apresentou uma edição especial Flauta Brasileira. Nela, o virtuosismo de alguns dos mais conceituados flautistas, André Ernesto Dias, Carlos Poiares, Mário Seve, Davi Gank, Carlos Malta. Lembro que este especial foi dedicado a Altamiro Carrilho, símbolo do instrumento. Claro, outros tantos virtuosos não foram incluídos, até mesmo por maior que seja o número de especiais sobre flautas, quase impossível a todos contemplar. Mas reconheçamos, como um especial flauta brasileira sem a presença, por exemplo, de Odete Ernesto Dias? Pois é, Odete Ernesto Dias, referência, professora, quinta essência do instrumento, encerra esta edição Flauta Brasileira, cuja abertura confere historicidade ao instrumento. Benedito Lacerda. Benedito Lacerda e o seu Gente do Morro. Este conjunto, fundado por Benedito em 1929, era formado por canhoto, cavaquinho, russo, pandeiro e os violões de Carlos Lentini e Jaci Pereira, apelido Gorgulho, para quem Benedito compôs este choro tão gostoso de se ouvir. Vale registrar também que Noel Rosa chegou a integrar o Gente do Morro durante uma excursão ao Norte Fluminense e Espírito Santo. Benedito Lacerda, Gente do Morro. Gorgulho, uma abertura de classe para este especial Flauta Brasileira. Thank you. Benedito Lacerda e o conjunto Gente do Morro. Gorgulho, de Benedito Lacerda. Pianista, sim, mas quando dedica-se à flauta, é brasileira de todas as notas. Arranjadora, é também compositora, como prova o seu Baioro, disco de estreia lançado em 1985, e os diversos shows que faz. Eliane Salek. Neste Baioro, participações de Raul Mascarenhas, Vitor Neto, Paulo William, Vanderlei Pereira, Elber Bedak, Gessé Sadoc. Uma das faixas, muito bonita, é Valsa Triste, de Eliane, que tem a seu lado dois grandes músicos, Alceu Reis, violoncelo, Romero Lubambo, violão. Eliane Salek, Valsa Triste. Eliane Salek, flauta, Romero Lubambo, violão, Alceu Reis, violoncelo. Valsa Triste, de Eliane Salek. a direção artística de Cláudio Ernesto Dias e Tina Pereira, o retorno em forma de arte elevada, sonoridades lindas, o encantamento para o ouvinte. Crianças e adolescentes formam a orquestra Flautistas da ProArte, que consagram momentos especiais para a música instrumental brasileira. Como bem destacou o Suetônio Valença no texto do encarte, uma atividade que ao longo dos últimos anos transformou-se em um dos mais respeitados trabalhos no campo da educação musical e no da formação de jovens músicos. Hoje já é possível ouvir-se muitos desses flautistas atuando em diversos concertos e recitais. E a cada ano, novos flautistas iniciam suas trajetórias. Do título ao repertório, da execução à audição, tudo uma delícia. Tem Gato na Tuba, Faixa Título, de Braguinha e Alberto Ribeiro, juntam-se a outras pérolas. Festa no Céu, de Noel Rosa, Acalanto e das Rosas, de Caymmi, Os Oito Batutas, de Pixinguim e Benedito Lacerda. E tem ainda clássicos de Lamartine Babo, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Como se vê, uma festa na terra. O Samba da Minha Terra, de Dorival Caymmi, a regência de Tina Pereira, o arranjo de Itiberê Zuarque, trombone Luiz Cláudio, cavaquinho Manuela Marinho, violão Raimundo Nicioli, bateria Roberto Butigliano, percussão Jovi Joviniano. E são solistas Daniel, Nina, Miguel, Joana e Júlia. Thank you. Flautistas da ProArte, O Samba da Minha Terra, de Dorival Caymmi, faixa do CD Tem Gato na Tuba. Dois nomes históricos, um ícone, Álvaro Carrilho e Altamiro Carrilho. Juntos por toda a vida, juntos em parcerias, como neste choro Tangerina, que compuseram em 1975. 23 anos depois, em estúdio, brindaram. As flautas são todas deles, naturalmente. O pandeiro tem Pedro Amorim, é isto. Pedro Amorim, bandolinista, violonista, cavaquinista, dá-se muito bem também com o pandeiro. Luciana Rabelo está ao cavaquinho, Maurício Carrilho ao violão de sete cordas e João Lira, violão de seis. Tangerina, delícia de choro dos irmãos Carrilho. Álvaro e Altamiro Carrilho. Tangerina, de Álvaro e Altamiro Carrilho. De João Bosco sobre Estevão Teixeira. A música de Estevão Teixeira rola das montanhas e invade os domicílios com rosas e rezas, comentários e suspiros. água benta do rio que corta a cidade, com a mesma naturalidade de um vira-lata atravessando a rua. Natural, portanto, que Estevão esteja ao lado dos grandes nomes da flauta brasileira, também o Estevão, o virtuoso. Flauta de Ouro, disco lançado em 1998, tem repertório diversificado. Samba, choro, canção. Canção como esta de Ana, muito bonita e regravada tantas vezes por vozes mineiras. Instrumental, sobressai a beleza melódico-harmônica de Toninho Horta, aqui parceiro de Fernando Branco. As flautas em Sol e Dó, Estevão Teixeira. O piano ficou por conta de Cristóvão Bastos. A bateria, Jurim Moreira. Violoncelo, Márcio Malar. Contrabaixo, Alberto Continentino. Violão e arranjo são de Bilinho Teixeira, irmão de Estevão. Diana, de Toninho Horta e Fernando Branco. Estevão Teixeira, Diana, de Toninho Horta e Fernando Bran, faixa de Flauta de Ouro, lançada em 1998. Rádio MEC apresentando Sala de Música, o Instrumental Brasileiro. Outro craque da flauta, legenda mesmo do instrumento, que sabe-se lá de quantas gravações e shows já participou e participará. Franklin da flauta, ou flauta do Franklin. No Choro na Feira, conjunto que ele está ao lado de músicos perfeitamente identificados com a canção brasileira e seu repertório qualificado, o Franklin se mostra também como compositor. Dois Irmãos, em parceria com Luiz Cláudio Ramos, tem história engraçada que não foi contada, mas que podemos imaginar. Conforme o texto do encarte, este samba foi composto para homenagear certa musa, mas sabemos lá porquê, acabou como uma auto-homenagem aos compositores. Tudo bem, eles querem assim, que assim seja. O fato é que Dois Irmãos é um samba daqueles de incendiar a sala, os salões, os quintais. Franklin da flauta e todos do Choro na Feira. Inês Perdigão, cavaquinho, Clarice Magalhães Pandeiro, Marcelo Bernardi, sax tenor, Bilinho Teixeira, violão, Matias Correia, contrabaixo. Dois Irmãos, Franklin da flauta. Thank you. Conjunto Choro na Feira, solista o Franklin na flauta, em Dois Irmãos, de Franklin e Luiz Cláudio Ramos. Faixa do disco de título muito bem-humorado, Machiches, Pitombas e Afins. Falei título bem-humorado, mesmo acontece com o repertório, o nome das músicas. Tem Dança da Lagartixa, Chorinho do Zé Feio, Vassoura Nele, Rebola Luna, Oitavo Gole, por aí. Muito bom de ter e ouvir esse CD do Choro na Feira, com o Franklin da flauta. O seu disco Cartas Brasileiras, que ela gravou em 2005, é um documento. O som da sua flauta é um registro sempre memorável. Ela é Léa Freire, também pianista, embora muito pouco profissionalmente assim se apresente. Ela é integrante também do Vento em Madeira. Compositora, arranjadora, pessoa de extrema delicadeza. Volto ao Cartas Brasileiras, em que sua competência como compositora, flautista e arranjadora está num nível alto, justo. Isabela tem arranjo de seu colega e pianista do Vento em Madeira, o Thiago Costa. A bateria, Edu Ribeiro, violoncelo, Adriana Heltz, baixo, Silvinho Mazuca, e as flautas, Suzy Schwartz, Teco Cardoso e Léa Freire. Tudo muito bonito. Thank you. Léa Freire, Teco Cardoso e Suzy Schwartz, as flautas, Edu Ribeiro, bateria, Silvinho Mazuca, baixo, Adriana Heltz, violoncelo, Tiago Costa, piano e arranjo. Isabela, de Léa Freire. Uma música ao alcance das crianças de todas as idades, composta por um músico jovem e de todas as idades musicais. A música, a saga de Zé Gotinha e o pequeno Little na terra de não sei que lá. O músico, Fábio Luna, baterista, percussionista, visitante da escaleta e flautista sempre competente, inspirado. Esta saga do Zé Gotinha é uma das faixas do ótimo disco Macungueará. Fábio convidou gente assim para dividir sonoridades. Sivuca, PC Castilho, Williams Pereira, Marcelo Caldi, Robertinho do Recife, Zé Luiz Maia, Edu Krieger, Itamar Assieri. Mas nesta saga do Zé Gotinha, ele está só, quer dizer, só com suas flautas e de quebra, com castanhas, cachixis, escaleta, bateria e baixo, mas as suas flautas brasileiríssimas. Fábio Luna, A Saga de Zé Gotinha e o Pequeno Little na Terra de Não Sei Que Lá, de Fábio Luna. Não Sei Que É Lá é ótimo também. Falei há pouco em documento quando me referi ao disco de Léa Freire. Repito o documento para o CD Noel Rosa 100 Anos, com Gilson Peranzetta e Mauro Senise. Eles gravaram ao vivo no Teatro Sesc Ginástico, 7 de setembro de 2010. Participações de Amoy Ribas, bateria e percussão, Zeca Assunção contrabaixo, Alaide Costa e o Quarteto Bessler. Bernardo Bessler e Rudá Issa, violinos. Marcos Ribeiro, violoncelo. Marie Cristina Springer, viola. O Moço da Vila, feliz. Estou certo disso. Pela leitura absolutamente ímpar destes dois virtuosos que conferem à música instrumental brasileira momentos de elevada técnica e sensibilidade. Disse o Moço da Vila, feliz. Digo que o senhor, que o jovem senhor de São Paulo, Vadico, está igualmente feliz. Feitiço da Vila, um clássico desta parceria histórica. Thank you. Gilson Peranzetta, piano e arranjo, Mauro Chenizzo, flauta, Amoy Ribas, marimba e percussão. Marimba de Vidro, ressalte-se, uma criação do Amoy Ribas. Feitiço da Vila, de Vadico e Noel Rosa, convenhamos, uma canção também nossa. Ouvinte, chegamos ao final deste especial Flauta Brasileira. Chegamos como começamos, com esplendor sonoro, com significado histórico. Benedito começou. Odete Ernesto Dias não acaba, recomeça. Amorosamente, com Canção de Amor de Cláudio Santoro e Vinícius de Moraes, e digamos choristicamente, com uma peça tão bonita quanto interessante de Jorge Antunes. Jorge Antunes do Carioca é um dos pioneiros da música eletrônica no Brasil. A peça é Le Jour de Chorinho est arrivé. Leveza, diria mesmo uma música cheia de dengo. Odete está à vontade, tendo a acompanhá-lo o tamborim de Paulinho Carioca. Este chorinho, informa Odete, é uma paródia da Marselhesa. E diz ela, com umas sugestões percussivas, sincopadas, representando assim a minha síntese franco-brasileira. Disse Odete, e tocando, nos encanta. Thank you. Odete Ernesto Dias, lauta, Canção de Amor, de Cláudio Santoro e Vinícius de Moraes, e ao lado de Paulinho Carioca, tamborim, em Le Jour de Chorinho et Arrivé, de Jorge Antunes. Ouvinte, muito obrigado pela atenção, companhia sempre muito agradável. Obrigado ao músico brasileiro de todos os instrumentos, hoje particularmente aos flautistas, tão sensíveis quanto belos são seus instrumentos. Obrigado ao Souza da Técnica. Até um próximo Sala de Música, a excelência do instrumental brasileiro pela Rádio MEC. Até lá. De Música, o Instrumental Brasileiro. Produção e apresentação Jorge Roberto Martins. Realização Rádio MEC.